4 ativa informação alfa, chama 2 de 8 mil. Salvador Ana 604, tem salvo, boa noite. 604, Fortaleza, Guarda de Copa. Pode andar primeiro. Só um minuto. Ok. É 3-1-0, pronta cópia. Acerão. 6310, autorizado Recife, nível 350, negativo 370, na APURISC 58, decola da 10, curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5036 e o controle é 120, decimal 8. Aprovado Recife 350, 358, Puca Aracaju, transponder 5036, o controle 120, decimal 8. Negativo, curva esquerda para decolar, chama para acionar. Importante. 604 para cópia. Prossiga. 604, autorizado Fortaleza, nível 370, via peso 19, decola da 10, curva esquerda, saída vai ser a Momo, transição Frote, aciona 5045, em controle 120, decimal 8. Autorizado 370 para Fortaleza, via pêndulo 19, decola 10, curva esquerda, Momo, Frote. 5045208, boa noite. Correto, chama pra acionar. Gol 1889, chame Recife, 1251. 251, boa. Então 9907 Salvador, via Bonf, desça para 2000, ajuste 10 no 4. 4209, livre LS. Livre LS 4209, Sumaré estabilizado. Este é o controle de Salvador. Ajuste 1014, desça via Mari para 2000. Via Mari para 2000, tá? Portugal, a 019 control, insert the altimeter 1014, via Bomb Arrival, cliente 2000. Roger, Portugal 019. Ciente, checa trem em redução, torre 1186. 86, 4209. Oi, Salvador, boa noite. Pode confirmar pra gente ver o estacionamento aqui em São Paulo? Meia 3, 13, já tem sua cópia aqui, quer botar? Sim, se é possível, eu agradeço que você tem que tomar essa. Está autorizado para São Paulo, no nível São Paulo-Guarulhos, no nível 360, via Pêndulo 21, decola da 10, com curva à direita, na saída Arbor, transição, depois voa Elefa. Aciona o código 5057, controle 10058. Afirmativo, confirmar a borda, depois vou elevar, fechando o tracionar. Oi, Salvador, boa noite, azul 4209, baixado e travado, visual para o 10. 4209, ciente, livre pouso, pistola 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais. Livre pouso, 1, 0, azul 4209. Salvador, voo número 04, para pushback estacionamento, portão número 2. Autorizado, o 2 chama para o táxi. Chama não, voo número 04. Azul 4209, Solas 23, Lindo Táxi à direita, táxi via Alfa e Chamante da Juliette, mantendo a minha escuta. Gente, Lindo Táxi via Alfa, Chamante da Juliette, mantendo a sua escuta, 4209. Então, 9907, livre e alerta. 9907, livre e alerta. Salvador, boa noite, web 6747, entidade de informação Alfa, nível 30 para Guarulhos. Projeitou aqui para 18 mesmo. 18 mesmo. Solo, Salvador, web 6747, posição 5, nível 30 para Guarulhos. Que 6747 para Copa? Para Copa. Autorizado para Guarulhos 360 via Pesuro 21, decola da 10 curva direita, saída Arbor, depois rua Elefa, aciona 5056, controle 120 da sinal 8. 5, livre e alerta. Livre e alerta, até 60. Então Elefa, conforme plano, transponder 5056, controle 1208, decola da 10 curva direita, 6747. Chamará essa para puxa e acionamento. Afirmativo, era via Pesuro 21, chame para acionar. Então Pesuro 21, cara. Salvador, Gol no 604, para o táxi, Gol no 5, na bota, 1330, drenando Recife. Está livre o táxi, à direita, até ponto de espera, chame para decolagem no ponto de espera, 604. Está pronto, Gol no 604. Azul 4209, próximo a Juliette. Seixo autorizado, ingresso à esquerda, observando o deslocamento da aeronave Gol, portão 3. Sentido ingresso para o 03-4209. Torre Salvador, total 9907, vai passar o externo, baixar travado. Total de pouso, pistão 0, ventura 2, 0 graus, 1, 0 graus. Liga o pouso para o total. 2-0. Salvador, o voo nome é 04, ponto, não pode esperar, 1-0. Fechou 04, mantém a posição. Mantém. 019, clear to the ILS approach. Clear from ILS approach, é Portugal 019. Go no 076, vetoração esquerda proa 360, continue na descida, está limitado pelo localizador. 3305, está estabilizado? Estabilizando agora, está 3305. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, grato. Rio 5972, via chegada Bonf, desça para 2000, ajuste no 014. Torre Salvador, boa noite, tá 3305, final ILS X-Ray, baixado, travado, desloca. 3305, antes de aproximar, Salvador, autorização de pouso. Guardando autorização, 3305. Salvador, 2 Salvador, 6747.15, solicitar puxamento para autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama a total no solo, aos 30, direita, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, não me escuta, total. Alfa, Kilo, Pat 3, na sua escuta, total, 9907. Número 04, vento 120 graus, 109, livre decolagem, pistão zero. Iniciando, o voo no 604. Portugal 019, did you intercept localizer? Excellent, localizer intercepted in Portugal 019. Roger, check landing gear tower, frequency 1186. 1186 in Portugal 019, 18. Good. 604, Pico 232, controle 208. 208, boa noite, 604. Roger, continue approach, stand by for landing clearance. Portugal 019er. Thank you. No 7, está autorizado, já para o táxi. Para o táxi, obrigado. Interceptou o localizador? Tá. Entendido, afirmativo. Checa o trem, chama a torre, 1986. 305. Boa noite, Salvador. 076, nacional, batido, tranquilo. 6076, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Portugal 019, clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 100 knots. Clear to land runway 10 at Portugal 019. Salvador 6747, pronto para táxi, 164 a bordo, 4 horas deu frontel, pegando confio. Gente, está autorizado o táxi até o ponto de espera da 190, via Pátio Índia, chame pronto para decolagem. Gente, táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, chama lá pronto. Repete bastante. Eu não entendi, muito baixo, confirme. B3-10-12-30, Alterna Natal, 157 a bordo. E faço o táxi seguindo a aeronave da Webjet que está iniciando ali próximo ao portão 5, chamo no ponto de espera, pronto. Seguindo o Web, encontrar a ponto de espera, 6-10. 6, mantém a posição. Vai manter a posição, 3-3-0-5. Azul Anana on the ground at 36, taxi via Alpha, report before Juliet, maintain this frequency. Okay, taxi via Alpha, report before Juliet, report Juliet 19. 076, check train, de pouso, pista 10, vento 1, 00 graus, 8 nós. Livre pouso, baixou e travou. Autorizado 3305, esquerda, portão 7. Esquerda, portão 7, está 3305. O ponto para pronto, web 6747. 6747, observe a passagem da aeronave do Lula, curtíssima final, ali no tempo isso. Vem até a posição, mas está de contente. Rio 604, chame Recife 1285, 40. 6545, no localizador Rio 5972. Paciente, chame a torre 1182. 18-6, 5972. 076, horas 39, livre à direita, táxi via Alfa. E chame antes da Juliette, mantém me escuta. Alfa, boa noite, chamaria 313 no box 1. Autorizado, chame para táxi. Livre decolagem, vento 120 graus, 10 mais. Está indo sem decolagem, pista 10, 6747. Salvador Rio 5972, bom dia, está numa final de 7 milhas e meia. Sim, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, Rio. Rio. Faltando operação visual, a pista é 1-0, ajuste 1-0 no quadro. O Rio autorizado pelo